olha só essa aura. Vai irritar fácil. Não olhe muito, é brilho demais. Vai irritar, confia. Linda, mana, muito fofa. Cê tá fazendo o quê? Mana, tô com fome, muita fome. É o fim da rodada, o que ela tá fazendo, eu tô chocada. Chame de princesinha, lança do tio. É o meu aura mimo. Pau, pau, pau, pau. Te moquei. Quero ver te ver, ai, chiteu. Na real, sou adorável, fofa, baby, que insano. É o nosso aura mimo. Pau, pau, pau, pau. Te assustou, né? Acabou o tempo, o novo recorde, modo imbatível. Baby, é isso aí, tchau. Que a sorte esteja a meu favor. Vai irritar fácil. Acho que está até suave. Ainda assim é hit, se liga aí. Linda, mana, muito fofa. Você tá fazendo o quê? Mana, tô com fome, muita fome. Até o fim da rodada, o que ela tá fazendo, eu tô chocada. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Chame de princesinha, lançador. Me alcance, me deixe voar. Eu estou derretendo. Meu super adorável, fofa, baby, insano. Fim de jogo. Tchau. La la la la la la. Fim de jogo.